conheço tudo, muito menos sei o que virá. Não me preocupo, tenho um Deus em quem posso confiar. E se no caminho algo inesperado acontecer, eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender. Não importa a dor, eu já decidi e vou superar. Uma coisa eu sei, Deus é comigo. Nele eu posso crer que tudo coisa.